nessa vida corrida, não gosto de despedida, mas é assim nossa lida. Às vezes tô de partida, não te preocupa, minha linda. Eu sempre volto pra ti, às vezes demora mais, mas sempre volto pra ti. Muitas vezes solitário na estrada, com pensamento lá em casa, mas confiante que era isso que eu sempre sonhava. Me conheceu assim, sabia do preço. Pode ter certeza que eu volto sempre pro mesmo endereço. É nosso porto seguro, pode apostar. Esse é o nosso pedaço de um bom lugar. É bom sair sabendo que eu tenho pra onde voltar. Que eu também tenho uma mina de fé que me entende e vai me esperar. Tô louco pra te beijar, falta pouco pra te encontrar. Mas a estrada tem seus perigos, é bom eu ir devagar. Melhor eu não me arriscar, temos muito a comemorar. Hoje nós vamos é brindar. É, não te preocupa que eu já vou chegar. É só pra ti que eu vou me dedicar. Tava na estrada, mas agora é só nós. Pode apostar. É, não te preocupa que eu já vou chegar. É só pra ti que eu vou me dedicar. Tava na estrada, mas agora é só nós. Pode apostar. Sei que não é todo mundo que tem essa mesma sorte. Te fiz embarcar nessa loucura, porque eu sei que tu é forte. Às vezes chego cansado, sugado da noite. Sei que merece mais atenção, mas no outro dia tem outra ponte. Ainda bem que tá favorável, que sabe que é nossa fonte. Minha vida é nos palcos, a gente trabalha de monte. Então me espera com aquele sorriso que serve de recompensa. Quando a gente tá junto, a gente vira uma fortaleza. Pensa que daqui a pouco já tô por aí, pra gente ficar de boa, pra gente se curtir. Pode ter certeza aqui, só pra ti vou me dedicar. Vamos até retomar aquele plano de viajar. Já tô pra chegar, eu só quero é relaxar. Debaixo do nosso pomar, dando risada, conversa pro ar. É, pode apostar. Pode apostar. É, não te preocupa que eu já vou chegar. É só pra ti que eu vou me dedicar. Tava na estrada, mas agora é só nós. Pode apostar. É, não te preocupa que eu já vou chegar. É só pra ti que eu vou me dedicar. Tava na estrada, mas agora é só nós. Pode apostar. É, já vou chegar. Vou me dedicar.